Hoje quero dinheiro à distância. A insónia por causa da riqueza consome o corpo e a preocupação que ela provoca afasta o sono. As preocupações do dia não deixam dormir e são piores do que doença grave para tirar o sono. O rico afadiga-se para acumular riquezas e, quando descansa, afoga-se em prazeres. O pobre afadiga-se consumindo as suas forças e, quando descansa, cai na miséria. Quem ama o ouro não se conserva justo, e quem corre atrás de um lucro, com ele se perderá. Muitos foram vítimas do ouro, e a sua ruína foi inevitável. É uma armadilha para os que com ele se entusiasmam, e todo o insensato é apanhado nela. Ouvi dizer, não que o nosso amor acabou, mas que eu estava a seguir um caminho certo ao aceitar determinado ofício, esta tarefa, aquela posição numa estrutura já definida. O próximo sofria, o vizinho chorava por não cobrir compromissos estipulados, um primo implorava para eu esquecer a dívida. Eu ignorava. Ninguém tinha direito a um favor meu sem haver um pagamento posterior. Entre as minhas ocupações, nunca pensei em andar a cobrar dívidas, mas cobrei. Muitas. Não tencionava exigir o pagamento de uma fatura, mas exigi. Não queria passar multas, mas mais tarde, passei. É o retrato do que uma vez me disseram. Acho que foram a Skin e o Maxim, no seu Carmen Quizzi. Uma vez disseram-me que o dinheiro faz estas coisas maravilhosas. My vision is to start to find my sleazy mind. To picturesque an image to control this time. My intimate discriminating fears you test. My ignorance that truly feels it knows me best. You have the power, but you keep it all to yourself. Your lust is decomposing us. This intricate sincerity is choking me. It's scrambling and crawling all around my feet. It was a drop from mountain line that come from me. Incredible intelligence evading me. You have the power, but you keep it all to yourself. Your lust is decomposing us. Getting stiff and straightened like we care. Dissecting more, analyzing empty heart. Just spitting out some more with dreams and calling it art. You have the vision, but you keep it all to yourself. Your lust is decomposing us. Try to see yourself as calm and crazy. Money making. money, making money, taking. We don't have a choice, but we still have a voice. Smoking. So now you're telling me it's so damn easy. Try to see yourself as coming crazy. Money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. I don't wanna be a marketing baby. Try to see yourself as coming crazy. Money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. Seriam assim coisas tão maravilhosas? Sentia-me poderoso, quase omnipotente, apesar de me dizerem que só de lá de cima é que consegue atingir esse escalão. Não sei se é exatamente assim. O que achas? Mas, voltando à Terra e à minha realidade de outrora, eu sentia-me incrível, extraordinário. É verdade, amiga. Repara, isto só para entenderes melhor como funcionava a minha mente nessa época. Todos os dias eu acordava a pensar, não que dia hoje, mas sim, como é que vou ganhar dinheiro hoje? É que eu levantava-me todos os dias para trabalhar, qual um sacrifício enorme nos dias que correm, e para ganhar a minha féria. Outro tipo de féria, na altura. Era sobretudo para ganhar. Pois claro, eu nunca trabalhei para ter amigos, porque queria dinheiro. Mas professor, bancário, arrumador, secretário, trabalhador ou não precário, toda a gente quer dinheiro. Eu, tal como eles, recusava ser pobre para entregar a minha vida a uma banqueira do povo que invadisse as nossas televisões. Não resistia ao investimento, às percentagens, à bolsa, ao risco, ao lucro. E aqueles que me rodeavam não eram muito distintos. Talvez tenham sido eles quem me encaminhou para esse rumo. Um deles nunca foi pai, mas disse-me em vários momentos que se tivesse um filho, o bebê chamar-se-ia Henrique, porque todos tentam enriquecer. Já entreguei a minha vida ao coveiro. Oh, banqueira, venha, cobre. Dei a pátria em sangue mais que o rico em dinheiro. Que canseira, esta vida não chega a netos. Oh, banqueira, paga-me os sonhos prediletos. Dinheiro, dinheiro. Oh, banqueira, eu sou rico, mas não posso resistir a esses 10%. Conselheira, eu suplico, faz crescer a minha massa com esse teu fermento. Canseira, esse guita não chega a nada. Derradeira, minha última cartada. Dinheiro, dinheiro. Doutor bancário, dinheiro. Professor secretário, dinheiro. Mas quando as contas chegam à fase de se encontrar o resultado final e se baterem certas, há mais subtrair do que somar. No introito do discurso anterior, eu contei-te que me sentia quase omnipotente. Potência para quê? Danificar a existência dos outros. E mais, eu sentia-me poderoso. Poder para quê? Para chegar só e triste ao final de cada dia? Feliz o rico que se conserva íntegro e não corre atrás do ouro. Quem é esse homem? Eu o felicitarei porque realizou uma coisa maravilhosa, essa sim maravilhosa, no meio do seu povo. Quem sofreu essa prova e se revelou perfeito? Tal facto será para ele motivo de glória. Quem podia violar a lei e não a violou? E quem podia fazer o mal e não o fez? A bondade dessa pessoa será confirmada e a Assembleia irá celebrar a sua generosidade. Ah, bendito seja aquele que seguiu e segue o exemplo do menino nas palhas. Eu não fui assim. Hoje há mais dinheiro à disposição de um povo. Sim, há. Em relação aos meus tempos de catraio, há. Se é bem ou mal distribuído, isso seria outra conversa. Há mais pão, mais água. Não sei durante quanto tempo.

tudo, tudo, tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e iremos. Ainda somos os mesmos e iremos. Ainda somos os mesmos e iremos. Como os nossos. Podemos viver como nossos pais, mas, em parte, não vivemos como os nossos avós, ou como eu vivia na minha juventude. Recordo o ano do meu casamento. Era ainda jovem, sem completar 2 décadas. A minha esposa era ainda mais nova. Era quase regra na altura. Conheceu, namorou, vai ter um filho, é para casar. Os jovens de hoje não têm noção. Tal como não têm noção da ridicularização a que chegam quando apresentam pedidos... Ai, pedidos! Exigências! Quando apresentam exigências quando se casam. Às mamás e aos papás exigem dinheiro suficiente para ter uma casa com 2 ou 3 quartos. Devem dormir uma noite em cada para não ficarem aborrecidos. Uma determinada medida mínima, espaço suficiente para o animal e, de preferência, com piscina. Além de 1 carro. Ou 2, já agora. Aos bancos, querem dinheiro para aquilo que eles chamam extras. Ainda não entendi muito bem o que são. Tu entendes? Isto é hoje e quando eu casei. Um enxoval muito simples. Tinha sido utilizado pela mãe da minha esposa. Um local foi a capela onde pediram menos dinheiro, na nossa zona. Os convidados foram menos de 15. Já foram muitos. A nossa casa foi a dos meus pais, onde eu já habitava, porque não havia dinheiro para uma só nossa. Quando houve, sabes o que tínhamos? Uma sanita, até partida, e uma cama pequena, mas suficiente. E não éramos felizes. Ai, parede, no início deste 4º encontro, disse-te que a preocupação que a riqueza provoca afasta o sono. Esta é a descrição da minha rotina naquela era. Eu acumulava riquezas, afogava-me em prazeres, pouco me preocupava com a fadiga ou com a miséria do pobre. Amei o ouro e não me conservei justo. Perdi-me, mas recuperei a tempo. O entusiasmo não chegou ao ponto de eu cair na tal armadilha, porque vi que nem tudo eram notas. Hoje reforço essa perspectiva. Aliás, tenho visto nos últimos tempos que viver sem dinheiro seria ideal. Se ao nosso redor não fosse preciso dinheiro para o pão, a água ou outros condimentos essenciais, eu seria mais feliz. Mais disponível, mais sorridente, mais solto, menos pressionado e mais preenchido. Mas isso nem num sonho. Num sonho da Califórnia ou de outro sítio qualquer. California, California, dreaming of such a E desculpa se o compasso foi acelerado. Sossega. Não condiz com a minha alma.